sarará. Imagina nós dois aqui, né? Camas que tem que te explicar quem eu sou. A gente pode falar quem sim, ama sem nem saber o que é amor. Enquanto as noites eu dormi, só pra te deixar descansar. É que essa noite eu bebi amor. Aí, vambora, ok. Eu fui deitar preocupado, é que cê ficou calada. Na janta não disse nada, na cama não disse nada. No banho não foi comigo, ficou com a cara fechada. Cê sabe que eu sou ouvido, se quiser qualquer parada. E amor, sério, não deixa a fama afetar a gente. Cê sabe que eu sou presente, nossa trans é mó presente. Eu entendo que é foda, o medo de eu tá ausente. Mas eu mudo tudo isso pra tentar confiar na gente. Se a gente acaba na cozinha fazendo o amor quebrando. Você falar que é minha, só você sorrir que eu logo mudo. Enquanto as noites eu dormi, só pra te deixar descansar. É que essa noite eu bebi amor.